Irmãos, nós começamos o ano. Este é o primeiro domingo e, como o Pia bem falou aqui, você já deve ter feito uma reflexão sobre o ano que virá. Ou algumas metas. Acende lá, por favor, a luz. A semana passada, estava vendo uma reportagem no YouTube de artista brasileiro lamentando algumas das nossas prioridades como brasileiros. Ainda mais a fundo, lamentando a falta de esperança e de engajamento social, político dos jovens da nossa época. Há algum tempo atrás, jovens desse país, principalmente, sabemos que deve ter havido questões para além da nossa possibilidade de conhecer, mas o que nós vimos é que os jovens foram à rua, às ruas, e derrubaram o presidente. Os jovens de antigamente derrubavam o presidente. E hoje, o que a gente vê são um bocado de jovens mimados, sem força, sem engajamento, sem voz, sem esperança, vivendo uma vida muito curta e sem perspectiva alguma. E um dado que esse artista deu sobre a nossa juventude, para agravar esta situação que eu estou falando, se deve ao desejo de trabalho, ou melhor, quais são os sonhos profissionais da juventude brasileira hoje? Vou voltar para esse ponto. Eu sei que aqui na nossa igreja há vários senhores e jovens envolvidos ou trabalhando como é que eu posso dizer? Para o governo, fizeram concursos, ou outros que trabalham em prefeituras, em áreas que sejam concursadas e tal, que dê aquela estabilidade e tudo mais. E eu dou graças a Deus, porque aqueles que daqui da igreja trabalham para o governo, são pessoas ímpares. Você vê ali alguém que trabalha na prefeitura, mas que não se contenta com o trabalho que faz e aproveita as oportunidades para distribuir a palavra de Deus, para tentar mudar o mundo daquela pessoa que foi ali na prefeitura só resolver papel. E aí ele aproveita, dá um jeito de tentar mudar a vida da pessoa. Outros aproveitam a oportunidade que lhes foi dada e a capacidade dos seus estudos e intelectual, e aproveitam para, sentados atrás de uma mesa, teclando no computador, fazerem o possível para que aquela pessoa do outro lado realize o sonho de ter o seu lugar e a sua casa. Sei que alguns outros professores se esmeram em preparar suas aulas e tentam não só passar aquilo que os livros nos passam só de maneira fria, mas que tentam impregnar as crianças dos nossos dias com princípios que possam valer a pena e que possam durar e perdurar. Mas, fora esses casos nossos, a maioria dos jovens, e esse dado, ainda que seja um pouco desatualizado, dizia: 85% dos jovens desejam um emprego público. Para quê? Os de hoje. Para realizar o sonho da casa própria, para mudar o mundo evangelisticamente do outro, para ensinar o que realmente importa? Não. Nós somos moscas brancas. Ele estava dizendo que a maioria dos jovens de hoje querem entrar num trabalho, numa profissão pública, para fazer nada. Ou para ir levando com a barriga. Ainda parece ser a melhor maneira de se levar com a barriga. E aí, querem trabalhar, ganhar o seu dinheiro, ter uma certa certeza do amanhã, construir a sua casa, ter os seus filhos, ter dinheiro para pagar a escola dos filhos, ter um dinheiro para sair no final de semana para o shopping, e assim vai, e para poderem ter um dinheiro para comprar o caixão da sua morte. Basicamente, os nossos jovens hoje querem entrar num concurso público, querem passar no concurso público, para poderem fazer alguma coisa que não seja de muito esforço. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fora esses casos nossos, esses jovens de hoje não vão mudar o mundo. O mundo não é mudado por agentes ou por profissionais da rede pública, de ensino ou do que quer que seja. Sempre que eu me referi agora, tá, essa exceção é exceção. Para não ficar dizendo exceção todas as vezes. O mundo não vai ser mudado por esse tipo de pessoa, que tem esse pensamento, eu quero passar para ter certeza, para poder comprar minhas coisas e morrer feliz. Quem é que muda o mundo? Quem é que vai mudar o mundo em 2011? Quem é que vai fazer diferença no ano que vem? Quem é que vai mudar o mundo? Quem vai ser o criador do WikiLeaks desse ano? Quem é que é aquele que vai colocar em xeque os governos? Será que é possível pensar assim? E será que nos seria um desejo bom? O seguinte, eu quero mudar o mundo no ano que vem. Eu quero abalar as estruturas no ano que vem. Eu não quero deixar passar a oportunidade de ter um ano magnífico e que possa reverberar em muitas outras vidas. Ou você quer sentar atrás de um escritório e ficar ali? Eu conheço um homem que todo mundo conhece, mas um outro homem na Bíblia, muito importante, que decidiu sair da rotina. Decidiu mudar o mundo no hoje dele. Esse homem se chama Neemias. Ele olhou, depois de um réveillon em Jerusalém, para o futuro e disse: não vai passar de 2011, eu vou mudar o mundo. O capítulo 1 de Neemias, eu quero lê-lo, o capítulo 1 todo. Minha intenção é ler os três primeiros capítulos, mas vamos ver se dá. No primeiro capítulo a gente vai ver qual era a vida de Neemias. E qual era a sua profissão e o que fez com que ele quisesse ser mais do que ele já tinha sido na sua profissão nos anos que ele trabalhou. Diz assim: as palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Olha a preocupação de Neemias. Como é que estão aqueles que não foram levados para o exílio? Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, estão em grande desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas todas queimadas. Olha o que ele recebeu de informação. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Assentei-me, um sinal de reflexão de uma pessoa que ficou muito perplexa com o que ouviu e chorou. E lamentou por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, Senhor, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a minha casa, a casa do meu pai, temos pecado também. Não é só Israel, não é só o povo que está ao meu redor. Eu mesmo tenho pecado, minha família tem pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Verso 8, a promessa. Mas lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. E aí, neste tempo, eu era copeiro do rei. Vocês observaram a narrativa aqui? Que interessante. Está tudo acabado, muros derrubados, o povo que foi para em cativeiro, o que ficou, a existência os cativou, a miséria os cativou. Tudo assolado, miséria para tudo quanto é lado. Ele chora, lamenta, jejua dias e noites e se vê aquele que Deus está chamando para mudar essa situação. O que precede a atitude de mudar o mundo é um encontro com Deus e com a miséria humana. Eu me lembro de Lucimara todas as vezes que eu me reporto a Moisés, quando ele estava lá no Egito e ele viu seus irmãos brigando, viu a miséria do povo. E aí Deus colocou no coração de Moisés um descontentamento santo. E foi esse descontentamento com a situação, com a miséria atual, que fez ele mudar o mundo. Aqui a mesma coisa. Deus expõe, Neemias, a miséria dos que ficaram e a desesperança dos que foram. Ele expõe, Neemias, Deus expõe, Neemias, aos muros derrubados, às portas quebradas, à cidade sitiada. E depois que Deus expõe a miséria do mundo, a miséria dele, porque ele olhou para fora, viu a miséria das coisas, olhou para dentro, viu a miséria da família, olhou para mais dentro ainda e olhou a sua própria miséria e não tinha quem recorrer. Porque quando a miséria é grande, a oração que se faz é: ó Deus grande e temível. Porque quando a minha miséria eu a temo e ela vai me levar para algum lugar de medo e miséria maior ainda, aí a minha oração tem que ser: ó Deus temível. Quando grande é o pecado, o socorro deve ser de alguém grande. E aí, depois de exposta a miséria, ele se coloca diante de Deus. E nesse peso todo da narrativa, na última frase ele diz: eu era copeiro do rei. Quantos garçons precisamos para mudar o mundo? Quantos copeiros nós precisamos para olhar que está tudo destruído aqui, está tudo acabado, que não há esperança? Quantos copeiros nós precisamos para dizer que a nossa esperança não depende de Dilma? Estava vendo o Sarney falando lá na posse de Dilma: porque a esperança do povo brasileiro está nas mãos de Dilma. Mas depois eu... Não tem condições, está acabado o negócio, meu irmão. Todo mundo pulando porque tem uma mulher no poder. O que é que tem uma mulher no poder? Mulher no poder não muda o mundo. Mulher no poder, só por mulher, não coloca pão no prato do pobre. Nesse tempo eu era copeiro do rei. O que é que você é, gente? Quando eu introduzi essa mensagem, você talvez passou na sua cabeça: ah, para mudar o mundo precisa de muita grana, precisa de muita influência, precisa de muito, muita coisa. Mas esse primeiro capítulo de Neemias me ensina que um cobrador, que um professor, que um músico, que alguém que faz, trabalha com serviços gerais, que alguém que trabalha como executivo de uma empresa, que alguém que faz o que quer que seja, pode mudar o mundo. Pode ser um copeiro, pode ser um professor, como aqui nós temos mais professores por metro quadrado do que qualquer outra igreja no Curado 4. E aí o que acontece? Mas guarda essa primeira mensagem, tá? Eu era copeiro. No futuro a gente vai ver que ele mudou o mundo. Capítulo 2 de Neemias. Neemias vai tomar uma atitude agora, tentando buscar alguma segurança para poder começar a mudar o mundo. Veja o capítulo 2. No mês de Nissan, o descontentamento está no coração dele, hein? Copeiro, mas descontente com a nação. No mês de Nissan, no ano 20º do rei de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, olha aqui, Neemias servindo ao rei. No dia que ele estava servindo o vinho ao rei: ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias era de um humor e de um astral tão para cima que era notório no palácio e o rei percebia. Nesse dia, quando Neemias vai servir o vinho para o rei percebe a alegria no coração, a tristeza no coração de Neemias. Aí o rei disse: por que você está tão triste? Por que está triste o teu rosto? Se você não está doente. Isso aqui eu acho lindo, ó. Tem de ser tristeza do coração. Se você está tão mal e não está doente, só se for a tristeza do coração. Então Neemias, ó, temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Como eu não ficaria triste, ó rei? Aí o rei disse: o que é que você quer? Que me pedes agora? Então, olha lá, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, o problema não era o rei, era a rainha. E a rainha estava do lado dele. E aí disse a rainha: quanto tempo durará a tua ausência? Ele não era só querido do rei, a rainha também gostava dos serviços de Neemias. Quanto tempo você vai estar fora aí? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Ele foi, num prazo estabelecido e concordado entre eles. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Palavras de Neemias. O que está acontecendo? o descontentamento no coração pela miséria do mundo, ele se coloca diante de Deus primeiramente, que era o seu rei, sente que Deus estava ali comissionando a esta obra, a mudança do mundo. Depois de falar com o rei dos reis, fala com o reizinho, o rei daqui. Tem carta branca, ele pede carta para que ele possa levar madeira, possa ter livre acesso entre as guardas do rei, nas regiões mais longes do palácio, mas que estava sob domínio do rei. O rei lhe autoriza. Tudo que ele pede, o rei autoriza. A preocupação da esposa do rei transparece para nós que Neemias era uma pessoa querida, era um copeiro querido. Mas toda a carta branca do rei, todos os acessos abertos, todas as janelas abertas, todo o caminho disponível, Neemias atribui não à boa vontade do rei, mas ele atribui a Deus, que desde o seu chamamento estava abrindo as portas para que ele chegasse lá. E isso é importante, porque se nós traçarmos a nossa vida para que ela seja uma vida que faça diferença, que possa mudar o mundo, um dos sinais de que Deus está na nossa vida querendo mudar o mundo dele, é porque ele vai abrindo as portas. Se você bate, só vê porta aberta, se você chama, ninguém vai, se você pede carta branca, a sua ficha está suja, já é um sinal de que as coisas parecem não ser aquilo que você acha que é. Quando se está com Deus e quando Deus quer com você mudar o mundo, ele abre as portas e ele faz com que você passe adiante. Ele se faz caminho para você. E é o que está acontecendo com Neemias. E diante de tudo isso ele diz, é a boa mão de Deus que está comigo em 2011. Então fui, versículo 9, aos governadores além do Eufrates, agora o projeto está caminhando. E lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalat. Esse aqui é brincadeira, os caras aí que ficam sabendo dos planos de Neemias. O Oronita, Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Gente que se levanta porque está acomodada com o bem do outro. Quando nós traçamos nossos objetivos, quando nós pretendemos mudar o mundo de alguém, sempre se levantará pessoas próximas de nós, querendo ser barreiras para que a gente não caminhe. Quando nós intentamos construir ou derrubar a casa e construir um prédio, pode ter certeza, gente de dentro mesmo vai dizer por que não fez aquilo e estão fazendo isso. Quando você planeja uma profissão e estuda e quer ser alguma coisa que vale a pena ser, muitos obstáculos se levantam e às vezes familiares mesmo se levantam. E quer saber quando um familiar se levanta contra a sua vida, o seu planejamento profissional? Por exemplo, quando Deus lhe desenhou e lhe fez para que você fosse alguma coisa e os seus pais funcionam como obstáculos, dizendo, porque eu sou advogado, você tem que ser advogado. Porque eu sou juiz, você tem que estudar para juiz. Porque minha mãe é enfermeira, você tem que ser enfermeira. Porque meu pai é professor, você tem que ser professor. Porque eu sou funcionário público, você tem que ser funcionário público. Porque eu sou eu, você vai ter que ser eu. De novo. E o que acontece? Os pais funcionam como barreiras. Papai Tobias, papai Sambalá. Não permitindo que a criança, que o filho, que a pessoa, que o jovem, que o adulto, seja aquilo que Deus quis que ele fosse. Se Neemias fosse dar ouvidos às vozes dos seus amigos, ele não teria mudado o mundo. Mas a gente está vendo que ele está ouvindo a voz de Deus. Continuando. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Olha agora como é que estava Jerusalém. A descrição de Neemias de Jerusalém. Da bomba que ele pegou. Então, à noite, me levantei, eu e alguns poucos homens comigo. Não declarei a seu ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, especificamente, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E ainda de noite, passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei na porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha, deixemos de ser motivo de chacota, deixemos de ser piada para os outros. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a obra, arregaçaram as mangas, a palavra é aqui. Porém, Sambalá, o Oronita, Tobias, o Amonita e Gesem, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que vocês estão fazendo, meu irmão? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias está colocando o plano em ação. Ele quer mudar a realidade do povo. Ele quer mudar um país, uma nação, um mundo, um ano. Se levantam alguns inimigos e ele não dá muita voz. Ele diz: vocês não têm parte com a gente. Vocês não têm memorial, vocês não têm casa, vocês não têm história, vocês não têm família em Jerusalém. Vocês são de fora de Jerusalém. Eu não vou dar ouvidos para vocês, eu tenho um mundo para mudar. Já é janeiro. Já é o quê? Já é dia 2. Já é dia 2 de janeiro de 2011. Dia 1 já passou, certamente você dormiu a beça e perdeu o dia. Ou descansou. Mas já é dia 2. E Neemias disse: não vou ouvir, eu tenho um mundo para mudar. E agora, irmãos, o capítulo 3, queria pedir a licença para usar o nome dos irmãos aqui. São vários nomes e à medida que eu for lembrando, eu vou citar os nomes. Por quê? Nós estamos num grande desafio, nós vimos o vídeo aqui, que é desconstruir essa casa e erguê-la num curto espaço de tempo. No menor espaço que Deus nos der, nos possibilitar. E a cada dia que o trabalho vai passando, os trabalhadores são poucos. Cada vez mais o número de trabalhadores diminui. Cada vez mais, para você ver, já teve dias aqui que a gente começou o dia de trabalho com, já duas, três vezes, com cachorro quente. Quando o Gilson está de folga, ele sempre vem dar um cachorro quente para a gente. Teve dia da gente ter 3 garrafas de suco, goiaba, manga, maracujá, tudo. Mas à medida que o tempo vai passando, como hoje, por exemplo, a gente fica na água, os trabalhadores vão sendo poucos e a gente vai desfalecendo. E a gente acaba por ouvir as vozes do mundo, as vozes de fora de nós, dizendo: dorme um pouco mais, deixa isso para lá, falta muito, são calos nas mãos, não vai não, deixa o suco para o almoço, não vai servir. A gente vai ouvindo essas vozes dos Sambalás, dos Tobias e dos Gesens à nossa volta. Aí no capítulo 3, e por causa disso, eu vou usar o nome da gente para ver se a gente se apropria da realidade de que essa casa feia vai ser um prédio bonito. E de que você é que vai fazer isso. Então diz assim, capítulo 3. Se depois Eliasibe, isso aqui não vou dar o nome a ninguém não, que ele era o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Vamos pensar no nosso prédio aqui agora. Ao seu lado, reparou Álvaro, filho de Urias, filho de Gós. Junto desse, reparou Tomas, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Doglinhas, filho de Baaná. Ao lado destes, repararam os tecoitas, os rubro-negros, os seus nobres, os rubro-negros, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Tiago, filho de Pazéia, e Mesuão, filho de Besudias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Carlinhos, que é rubro-negro, e Lucas, meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Daniel, filho de Marcelo, um dos ourives. Junto dele, Hananias, um dos perfumistas, o Marcelo, filho dos perfumistas, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Francisco, filho de U, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Massal, filho de Arumafe, de fronte da sua casa, e ao seu lado reparou Antônio, filho de Asabneias. A outra parte reparou quem? Thompson, filho de Arim, e Hugo, filho de Paate Moabe, como também a Torre dos Fornos, ao lado dele. Reparou, vou botar as mulheres também, que elas têm vindo trabalhar também, ó. Reparou Dona Antônia, filha de Aloés, maioral da outra meia metade de Jerusalém, e suas filhas, Alexandra, Adriana e... A porta do vale reparou a Pedro e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda mil côvados da muralha, até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Pia, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. E a ele edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou Rita, filha de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu. E lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Gleidson, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Betzur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam o grupo de louvor, o Hugo, Daniel, o Juca e os meninos. E ao seu lado, quem estava? Daniel, o filho de Francisco, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos. Quem mais? O outro Hugo, filho de Enadab, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou... Tem gente, mas não, os trabalhadores são poucos. Já falei, Ricardão? Ao seu lado, reparou Ricardo, filho de Jesua, maioral de Mispa. Outra parte defronte da subida para a casa das armas do ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor... Tem mais homem? Quem não falei? Tá dormindo. Vamos falar baixo para não acordar o brother ali. Arthur! Então o Senhor disse... outra parte é fronte à subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Arthur, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Aninha. Não, Eliasibe, aqui é o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Aninha, filho de Urias, filho de Coás, Cós, Outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Érica e Lucimara, defronte da sua casa. Depois deles reparou Andréia, filha de Dona Fátima, filha de Ananias, junto à sua casa. Depois dela, reparou Sandrinha. Perdi Sandrinha. Depois dela, reparou Sandrinha, filha de seu Antônio. Outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Daiane, filha de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Ana Paula, filha de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e a alta, e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de fronte de sua casa. Depois deles, reparou irmã Lúcia, filha de Zecanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Michele, filha de Selemias, e Anum, que é Camila. Anum, Camila. A sexta filha de Rose. Outra porção. Depois deles reparou Rose, filha de Berequias, defronte de sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores de fronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os Ourives e os mercadores. E aí a construção estava se dando. E aos domingos a construção está se dando. As cenas dos próximos capítulos de Neemias nós teremos a partir do domingo que vem. Mas me resta fazer uma analogia aqui. Me resta fazer alguns pontos finais. Neemias era um copeiro e mudou a realidade de uma nação. Reconstruiu uma nação. Exemplos nossos. Luiz Inácio Lula da Silva. Você queira ou não queira, goste ou não goste, foi o presidente mais queridão do povo. A porcentagem de aceitação como nunca na história. Como nunca na história desse país. Então, alguém que veio de uma origem pobre, veio a ser presidente do Brasil. Você pega no próprio Estados Unidos, que é uma nação que até pouco tempo atrás vivia um preconceito muito forte. Disse que ainda se vive meio que escondido, mas chegou a ser presidente dos Estados Unidos um homem negro. Gente que acreditou que podia chegar lá, que pode mudar o mundo. Eu estava assistindo um documentário sobre um homem que mudou hoje. Ainda nós temos o que temos de Mata Atlântica, muito por causa de Chico Mendes. Foi um homem que literalmente deu a sua vida porque acreditava que aquilo não poderia ser destruído, que aquela terra não poderia ser vendida aos banqueiros e aqueles que tinham dinheiro que vinham do sul e compravam as terras lá e que queriam derrubar tudo quanto é árvore para fazer indústrias, fazer estrada, o próprio governo querendo fazer estradas para que o desenvolvimento chegasse ali, ele se colocando à frente de pessoas de grana, pessoas de poder. Diz no documentário que certa vez ele colocou no papel a realidade dos seringueiros, das pessoas que viviam dos seringais, colocou aquela realidade em papel e os planos da tecnologia que estava chegando e daqueles que tinham poder, colocou tudo no papel e foi para os Estados Unidos sem saber falar um hello. E foi para lá porque lá estavam aqueles que estavam financiando o desenvolvimento daquelas indústrias ali, daquelas estradas que iam passar por ali. E ele chegou lá sem saber dizer um hello, e ele foi capaz, marcou reuniões com os grandes de lá, americanos, e ele conseguiu fazer com que os grandes bancos americanos não financiassem a construção de estradas e o desenvolvimento naquela área do Acre, por ali, freando assim o desmatamento de toda aquela área. Isso, lógico, causou revolta naqueles que tinham interesses. Certa vez, ele estava viajando e chegou em casa para passar uma noitezinha, só andava com segurança. O segurança estava com ele jogando dominó e ele disse, vou tomar um banho. E aquelas casas nas matas, assim, né, o banheiro é fora, seguranças ficaram jogando dominó. Quando ele abre a porta para sair, recebe um tiro e morre. Mas, depois dele morto, muitas das ideias dele ainda vive e muitas leis foram aprovadas por causa de Chico Mendes. Existe uma reserva grandiosa que tem o seu nome lá, porque ele lutou e deu sua vida e acreditou que ele podia mudar o mundo, podia mudar a realidade daquela região e daquele povo. Chico Mendes, um homem como a gente, que acreditou que poderia mudar o mundo, que não vai ver e não viu bastante do que ele sonhou se tornar realidade, não viu, morreu antes, mas que nós conseguimos hoje ver, enxergar e ver que é possível. Então, gente, nós temos. Mas existe um homem, veja, copeiros, camarada que trabalha nos seringais, um metalúrgico, mas tem um homem que era carpinteiro e que acreditou e mudou o mundo. Jesus de Nazaré aprendeu a profissão com seu pai, José, na carpintaria. Lógico, poetizando aqui, sonhou um dia em mudar o mundo, mudar a realidade do seu povo, que vivia sobre a opressão, não sobre de impérios de homens, mas a opressão do pecado. Jesus disse, eu vou mudar o mundo, eu vou à terra, eu vou aparecer, me aparecer, começar o meu ministério e vou mudar realidades e vou mudar o mundo, porque não é possível que o mundo chegue em 2011 com pessoas ainda presas pelo poder do pecado. E o carpinteiro, nas mãos de Deus, com um sonho no coração, visualizando e vislumbrando cada um desses nomes que eu citei aqui, disse, eu vou trabalhar na terra, nos seringais, para livrar os seringueiros dos pecados deles. Eu vou trabalhar e serei presidente do sindicato dos metalúrgicos para livrar os metalúrgicos dos pecados deles. Eu serei e irei como negro numa nação de brancos e serei aquele que chegarei no topo para livrar aquela poderosa nação dos pecados deles. Eu irei à terra como mendigo, sem ter o que beber, sem ter onde vestir, experimentarei o pecado dos outros para poder livrar os outros dos seus pecados. Já quando ele nasceu, o nome foi dado, Jesus. Ele salvará o povo dos seus pecados. Ele mudará o mundo de muita gente. Ele mudou o meu mundo nunca mais é o mesmo com Jesus. O seu mundo nunca mais é o mesmo depois que você está sob o domínio de Jesus. Seu mundo nunca mais será o mesmo se você se render no seringal da sua vida e pedir que ele, como o grande seringueiro, possa mudar a sua vida e fazer do seu coração de pedra coração de borracha de seringal. E seja assim, como foi com Neemias, como foi com estes homens, que você não viva um ano mesquinho, que você sonhe alto, metas grandes, difíceis e audaciosas, mas metas que possam mudar o mundo, e que aquela realidade dos jovens que querem entrar para trabalhar atrás do escritório, não querem mudar o mundo, não seja assim. Queira mudar o mundo e planeje sua vida para mudar o mundo. Como Jesus planejou a sua vida toda para salvar o seu mundo e lhe mudar. Que seja assim. E que daqui, hoje de noite, saiam vários Martin Luther Kings, saiam Obamas, saiam daqui Chicos Mendes, que saiam daqui Seringueiros de Jesus, que saiam daqui Neemias de Jesus, prontos a arregaçar a manga e dizer: em 2011, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar o mundo pelo poder de Deus, através do poder de Cristo, eu quero mudar o curado, eu quero mudar o mundo. Que seja assim para sempre, que seja assim a partir de hoje, em nome de Jesus, que veio e mudou o nosso mundo e quer mudar o seu mundo e lhe livrar do pecado. No nome dele nós oramos. Amém. Que seja assim. Feche seus olhos e vamos orar. Porque essa construção que nós estamos fazendo aqui ao lado pode ser uma construção, mas pode ser um símbolo da reconstrução da sua alma. A história de Neemias pode ser a história só de Neemias, mas pode ser também um símbolo de como Deus pode fazer comigo se eu me colocar aos pés dele, aos pés da cruz, diante dele. A história de Jesus pode ser só a história de Jesus nos discoveries da vida, nos programas de documentários, mas a história de Jesus também pode ser a história do Filho de Deus que veio ao mundo lhe livrar do pecado e mudar o seu mundo, lhe tirar do domínio do pecado e lhe colocar num reino de amor. 2011 pode ser mais um ano, mais 12 meses, mais 365 dias. Mas 2011 pode ser também o ano que você mudou seu mundo, o ano que você mudou o mundo. Pode ser o ano que Deus mudou o seu mundo. Senhor, dá a graça de sonharmos. Dá-nos os olhos da esperança. Dá a nós, Senhor, coragem para arregaçarmos as mangas e trabalharmos para ti. Em nome de Jesus. Dá-nos também entusiasmo no teu serviço e também a disposição de abrirmos o nosso ser e coração e permitirmos que nele seja plantada a semente do Evangelho. E no nosso ser, Jesus seja o nosso Neemias. Aquele que viu a nossa miséria, aquele que recorreu ao Pai, aquele que mudou o nosso mundo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.